e passar outra noite contigo. Dava tudo na vida para poder viver outra vez uma noite contigo. Dava tudo na vida para voltar a ter o teu corpo sentindo a sentido. Tenho uma boa tarde com o Canal 2. Tenho a chama que te queima, amor que te condena.

será?